te espero, rezando ansiosa por uma descida tranquila, vitoriosa. E depois me encontrar com você e fazer um auê. Depois me encontrar com você.